Do 120 decimal 80. Sim, autorizado, Salvador Recife 350, Rampers Luno 7, Pucajão Caju com curva à esquerda, transponder 5533 e controle 120 decimal 8, Absacargo 6570, sentido a Juliette. Correto, Absacargo 6570, chame para puxa a já da presente, solicita pushback acionamento. Autorizado, acionamento, chame para táxi. Autorizado, chame para táxi. Salvador, bom dia, Sideral 9970 para Teresina, no 340, com informação Juliette. Sim, Sideral 9970, aguarde cópia. Vai aguardar o Sideral. Para pushback acionamento, Rio 5975. Do 5975, cumpriu em posição, pode ser? Pátio 3, posição 5, Romeu. Cliente Rio 5975, coordene com a equipe de solo para pushback simultâneo com a Absacargo 6570. Fala o 6570 da ASA, vai manter a posição. Cliente 6570, chame novamente para puxar o acionamento. Obrigado. E o 5975, autorizado o pushback acionamento. Autorizado o pushback acionamento e o 5975. Sideral 9970, pronto cópia. Afirma, Sideral 9970. Sideral 9970, autorizado para Serra Bravo, Tango Eco, via Upzulu 20, nível de voo 340, saída como transição Sendim. Após decolagem, curva à esquerda, código transponder 5540, frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado para Serra Bravo, Tango Eco, no 340, Upper Zulu 20. Saída Momo, transição Nenim, 5540 é o transponder, 120 decimal 80, controle Sideral, 9970. Sideral 9970, confirme frequência do controle, 120 decimal 80. 120 decimal 80, o controle. Correto, Sideral 9970, chame para puxa acionamento. Chamará para puxar isolamento Sideral. Solo 6570 dados novamente para pushback acionamento. Absacargo 6570, aguarde para pushback acionamento. Nossa escuta. Solo Salvador, Papa Romeo, Mike Yankee Juliet, informa o término de reboque no gate número 8. Gente, Mike Yankee Juliet. Grátis, Moria. O Rio 5975, pronto para o táxi, POB 03, autonomia de 3 horas, alternando a Natal. Gente, Rio 5975, autorizado táxi para ponto de espera, pista 10, via parte 3, parte 1, taxiway Índia. No ponto de espera, chame Turre em 118.95, ajuste 1021. Autorizado táxi, ponto de espera, 10, parte 3, Índia. O Turre 118.95 e o ajuste 1021, Rio 5975. Alfa Cargo 6570, coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Rio. Focal da autorizado para o Chivex Fundamento para ataque. Presidente, após a passagem do Boeing, autorizado para o Chivex Fundamento. Alfa Cargo 6570. Rio 5975, bom dia, autorizada a linha de colapso no zero, Ventura 70 graus, zona 69. Livre decolagem, então no zero, Rio Salvador, bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, ciente daquilo? Ciente daquilo, autorização para a vitória da conquista, senhor. Ciente, passarelo 2223, aguarde cópia. Guardado. Eco Salvador, é o azul 4234, bom dia. Bom dia, azul 4234, informação em vigor quilo, número 2 para cópia. Número 2, saída prevista, senhor? Ucajamo Caju. Ucajamo Caju, grato. Passarelo 2223, quanto cópia? Quanto cópia, 2223. Considero 223, um momento. Apta cargo 6570, estimado para ataque. 3 segundos. Gente. Controle Salvador, Rio 5975. A 75, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 350, saída Momo. 350, saída Momo, Rio 5975. Quero sacar cargo 6570, autorizado táxi para ponto de pista 10 via pátio 1 no Taxi Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1021. 1021, Pátio Índia, até o ponto de espera, chegando lá 1895, alto para cargo 6570. Obrigado, bom final de semana. Pedro 2223, quanto cópia? Quanto cópia, 2223. Pedro 2223, autorizado para Sierra Bravo, Quebec Victor, via roda do plano, nível de voo 180. Saída Arbor, transição LF após decolagem, curva à direita, transponder 5543, frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado 180, saída Arbor LF, curva à direita, 5543 e controle 208, 2, 2, 3. Correto, passageiro 23, confirme e conforme rota do plano de voo. Conforme rota do plano de voo, senhor. Gente, passageiro 23, chame pronto para chegar aqui o acionamento. Vai chamar, obrigado. Papapá, Eco, Papá Sierra, informação em vigor quilo, número 2 para cópia. Azul 4234, pronto cópia. Fodeu, Azul 34. Azul 4234, autorizado para aeroporto de Recife via Upzulu 17, nível de voo 350. Saída Puca, Jambu, Caju, após decolagem curva à esquerda, transponder 5553. Frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado Recife 350 para Upper Zulu 17, decola Puca, Jambu, Caju 5553, controle 1208, Azul 4234. Correto, Azul 4234, chame ponto para fechar o treinamento. Agora é o seu. Papapá, Eco, Papá Sierra, pronto cópia. Papapá, Eco, Papá Sierra, autorizado para Serra Bravo, Quebec Victor, via rota do plano, nível 200, saída Arbor, transição Elefa, após decolagem, curva à direita, transponder 5436, frequência do controle em 120, decimal 80. Correto, Eco Papá Sierra, confirme apenas o pátio que encontra. Gente, Papá Eco Papá Sierra, para acionamento táxi, chame torre em 118, decimal 95. 118, BLB 0500. BLB 0500. Salve Salvador, Azul 2783, informação Rio. Azul 2783, aguarde cópia. Ciente, possibilidade no nível Kate, Mike, Fox, X-Ray, aguarde cópia, os dois. Autorizado 60, conforme plano, agora elétrica. Primeira manobra direita 5547-1208, azul 2783. Vai, azul 2783, chame para o estacionamento. Entendeu. Bravo, prossiga. Bom dia, 1759, informação Silo 360 para Guarulhos. 1759 aguarde para Costa. 2, escuta aguardando. Alterna 1 no 26 decimal 8. Confirmando a frequência 1-2-5-4-5-1-2-6-8. 1-2-5-4-5-1-2-6-8-5, bom voo. Obrigado, bom. Controle provador, bom dia, para Matango Ferro, até o Yankee. Batango Sierra Hotel Yankee, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, via chegada Mare. 050, via chegada Mare. Alto Yankee, pode manter a proa de Dunas? Hotel Yankee, voa Mare para a chegada Mare. Mare, Yankee. Sobrar sinal do 45, tá? Está bravo, vento 200 graus com 10 nós, autorizado pouso direto parte 5, reporte sal controlado. Alô. Gente, Mike Foxtrot X-ray, autorizado Carreiras, direto, nível 430. Decolagem da pista 17, saída Arbor, após direto. Primeira curva à direita, transponder 5537, frequência do controle 120.80. Correto, Mike Fox X-ray, confirme aí, pessoas a bordo. Afirmo, chamei torre em 18.95. Salvador, bom dia, gol 1092. Kilo. 1092, aciona a identificação, desce para nível de voo 1110, chegada a Mari. 10 na Mari, gol 092. Solos 25, frequência livre, bom dia. Salve bem, Oscar Romeo. Ainda não recebemos sua notificação, confirme horário do plano. Sim, gente, aguarde. Protocópia. Voo no 759, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Upazulu 10, após conforme rota, nível 360. Saída da El Leda, ótima. Após decolagem de curva direita, transponder 5545, frequência do controle Salvador 120.80. Ok, 360, autorizado Guarulhos, Upazulu 10, da El Leda, ótima, decolagem da 10, curva direita. 45208, 1759. Correto, 1759, chame para posicionamento. Bora, passou na meia, desça para 2.000 países, autorizada a sinal de LS, reporte estabilizado. Desce para 2.000 pés, autorizado a sinal, reportará estabilizado, passou 1.6. Estou uma meia decoração para sinal ILS, curva esquerda, proa 200, aguarde o último vetor para o localizador. Esquerda 200, aguarda vetores para o localizador, pastor 16. Vou no 092, desça para 4000 pés, ajuste no 021. 4000, confirma ajuste? Ajuste 1021. Eu e 21, 4000, vou 092. Professor Drão, 759, foi direcionamento, posição 4. Salvador com 759. Pastor, no meio. Estou no meio, prossiga. Pegando a formação aqui na proa, tem como ver onde viu a direita? Tem, está livre de viu, pastor, no meio. Dona 092, redução de velocidade 210 nós, número 2 na aproximação. Qual foi a velocidade? 190? Dona 092, desça para correção. Inicie redução de velocidade para 210 nós, número 2 na aproximação. 210 nós reduzindo, vou. Dona 092. Salvador? Aguarde. Chega para o táxi, é para passear. Passarei do 2223, ponto na 12, puxa acionamento. Pedro 16, autorizado acionamento aí para táxi. Vai chamar para táxi. Da Hotel Yankee, estou recebendo aqui o código acionado 2000 pés, 2000 no transponder, confio. Gente. Está na 2000, eu quero demorar aqui, então no 2000, você poderia ver o nosso código? Está no código 4006. 4006 já acionado. Estou no meia, se tiver condições, curva esquerda para o localizador, proa 165, reporte estabilizado. Tchau, tá atalhando esse problema, solicito uma proa, um desvio para a esquerda para evitar formações. Chão e 295, obrigado, bom dia, 759. Papai, fala, 9000, Romeu, não tínhamos a sua notificação, já conseguimos aqui, 1 minuto para a cópia. Papai, eu aqui, prossiga. Informa, entrando no momento do desvio, aproximadamente 30 graus. Para evitar formações, vai estar passando a sua proa aproximadamente 1 minuto. Está passando o Serra Hotel Yankee, após desvio, vou à posição em TAP. Após desvio, a voz TAP reportará quando é a proa em TAP. Estou no meio, 49 agora. do acionamento chamber taxi, Mach Box 73. Torre Soldano 759, considerando o zero, pronto, pronto. Lua 759, autorizado ali aí, decolar pista 90, vento 170 graus no 69. Ali reclama 0, com 759. Autorizado, vou direto para o aeroporto de Valência. A 1.000 pés, decolagem da 17, após decolagem de curva direita, seguindo o corredor Axé. Transponder 0112, controle Salvador 120, decimal 80. Controle S3000, gol 092. Controle Salvador, já reprovado. Está passando o Serra Hotel Yankee. Pode prosseguir na descida, Fabrício? Está passando o Serra Hotel Yankee, desça para 4.000 pés, ajuste no 021. 1021, Serra Hotel. Saulo, passarendo 2223 acionado, 45 a bordo, 7 horas de autonomia até na Salvador para o táxi. Cliente, passageiro 223, autorizado táxi para ponto de espera pista 10 via parte 1 no táxi Índia. No ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste de altímetro 1021. Parte Índia, ponto de espera 1895, 1022, 223. Sala de decolagem, é com a parte errada. Proscópio. Pronto. Coordenação de saída. Ok. Reparto estabilizado. Apro intercepta, desce 2000, reparto estabilizado, 093. Sou no meio estabilizado. Lua 759, decolou os 36, chame agora o controle 120, decimal 80, tem a boa viagem. 2080 agora, vou 7 brava, né? Controle Salvador, voo 759, 1500, daí 1. Lua 759, contato radar, suba para o NISA 360, após 2000 pés, autorizado, direta posição Leda. Positivo, 360, 2000 pés, Leda, gol 7x9. Gente, mantém a cabeceira, tem uma aeronave já na sinal da 1x0, passando externo no momento. Mantém a cabeceira, é que tá passear. Papá, na Papá mantém a posição e aguarde para ingresso, November Oscar Romeo. Estou no meia, chame a torre, 118, decimal 95. Estou no meia, chame a torre, 118, passando na próxima, você pode passar na descida? Matango Serra, Hotel Yankee, voo Iduna da presente, desça para 3.000 pés. Iduna 3.000, até. Visto. Negativo. Reporte visual, 1021, pastor no meia. Passaragem, já estou bem que tinha um pastor velho. Então aí, passarela do 2223, está no ponto de espera pronto, só para informar quem não cobre, senão de saída. Gente, cumpra a restrição inferior e mantém o ponto de espera, passarela do 2223. Quem entrar no seu ponto de espera? De aproximação, completa final de caminha torre, 118, decimal 95. Vendo, pastor torre 295. Bom dia, 0-9-3. Pastor 1-6. Pastor 1-6, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-3-9. Após o pouso, parte militar? Autorizado pouso, parte de autoridade. Presente. Oi, bom dia, gol 0-9-2, passando a duna. Gol 0-9-2, bom dia, ajuste 9-0-2-1, continua a aproximação, reporte visual com o campo. Descida. autoriza voar a rotatória para a possibilidade de final do céu. Autorizado, Juliette Serra Tango, reporte para a mudança de regra. Você para 3.000 pés, o ajuste no 021. Bruno 649, autorizado para o aeroporto de Porto Seguro via Upper Zulu 44. Nível de voo 360, saída da El Leda após direto Porto Seguro. Então, após a classe curva direita, transponder 5554, frequência do controle Salvador 120.80. Autorizando 360, Upper Zulu 44 no Porto Seguro, decolando 10 com curva direita no perfil da El Leda. 5554, transponder 080 para o gol no 649, na posição 612, puxa acionamento. Correto, gol no 649, autorizado o acionamento sem para táxi. Reportará agora no 649. Solo azul 2783, puxa acionamento, parte 3. Azul 273, aguarde. Aguarde, 273. Passe, aguarde a coordenação. Sinal da 10 será autorizada a sua decolagem, já para passear. Mantenha a cabeceira 97 por mais aproximadamente 1 minuto e meio. Castor 16, solo as 41, agilize na próxima direita, táxi via Alfa, chame novamente na Delta para ingresso e táxi até o pátio de autoridade. Livrar direita, táxi caralho, toma na condição. Estou a 1300, gol 092. Gente, continue na aproximação, aguardando pista livre, gol 1092. Aguardando. A posição Ognave. Ognave, então, muito obrigado, gol 759. Mais um ajuste federal, 9970. Aí, reportar. Batista, faz touro, por 1092, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 18 nós. Teve pouso na TED Call, 092. Faz touro no meio na escuta? Taxi via Alfa até a Delta. É, pegou alguma turbulência na final da 10? Alfa até a Delta, porque ontem o vento também saiu, porque estava indicando aqui 5 nós na final e estava batendo muito. Consciente. Sierra, decolagem autorizada, pista 17, o vento 180 graus, 18 nós. Passarida 2223, alinhar e manter, cabeceiro 90. Aliado, bater 90, 2223. Sorri, bom dia, Sideral 9970, Ponte Fera da 90, aguardando. 9970, bom dia, mantém Ponte Fera. Voo 9092, solo as 43, direita, 121, decimal 10. 21110, voo 1092, bom dia. Solo Salvador, bom dia, gol 1092. Gol 1092, autorizado táxi via táxi Alfa, reporte antes da Juliet. Alfa antes da? Antes da Juliet. Antes da Juliet, gol 1092. Para ficar no meu. Papai Sierra decolou aos 44, chame o controle, 120, decimal 80. 120, Papa Serra, bom serviço. Castor, nomeia autorizado, ingresso na pista até o pátio de autoridades, pastor 16. Ingresso e livra no pátio de autoridades, está agilizando aqui, pastor, muito obrigado. Controle Salvador, bom dia, papapá, Eco Papá Serra, perfil Armor. Eco Papá Serra, contato radar, baixa restrição nível 200, autorizado direto à posição Eleva. Direto Eleva, liberado da restrição, Eco Papá Serra. Chamo centro, voo 759. Voo 759, chamo centro Recife, 125 decimal 1, ao CR 133 decimal 25. 251-3325, deu um bom dia, manda base, 759. Gente, a decolagem será na pista auxiliada, 1735. Muito obrigado. Mike Fox, X-Lay, autorizado em ingresso no 7, esquerda pista, reporte cabeceira no 7, alinhado, pronto para a decolagem, Mike Fox, X-Lay. Para a posição. Qual é, Dado? Para o pátio de autoridade, pastor. Um número. Gente, pastor, estacionar a frequência livre. Tenha um bom dia. Sim, muito obrigado, pastor, pela coordenação. Um bom trabalho. November Oscar Romeu decolou aos 4:06. Chame agora o controle em 120 decimal 80. November Oscar Romeu. 2080, grato. November Oscar Romeu. Passaredo 2223, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 200 graus, 15 nós. Decolagem autorizada, 2223. Chama 021, remoto farol da barra. Cortará a farol da barra. Torre 118 ao 95. 95, também, grato, bom dia. Salvador, no Fabrício Salta, está estabilizado em direção 10. Já, Hotel Yankee, bom dia, ajuste no 021, continua a aproximação, reporte visual com o campo. Está conseguindo na outra função, já estava baixado e gravado. Gente, reporte visual. Gente, mantenha a cabeceira no 7, aguardando para a decolagem, devido à aeronave que decolou à frente. Performance menor e a mesma saída, o Mike Fox Touch X-Way. Estimada aí de 4 minutos. Passaredo 2223, decolou os 47, 120, decimal 80, tenha uma boa viagem. 208, obrigado, bom dia. 95, ajuste 1021, número 3 para a decolagem. Precisa do pátio principal, até o ponto de espera. Via Índia, ponto de espera 1895, 1020 no ajuste, como número 3, o azul daí 783. Sobe 180 sem restrição e sai da água, só informar que não cumpre a restrição, passeio 2223. Passei restrição nível 1180. Restrição 180, obrigado e bom dia. Azul 4234, informo que temos 3 aeronaves no ponto de espera, quando possível será autorizado o pushback. Tá certo, 34 Azul. Hotel IEC, pouso autorizado, pistão a zero, vento 190 graus, 12, nós que atento a turbulência na curva final. Está atento, Celta IEC, autorizado o pouso. Informar se recebe agora, gente. Sideral 9970, reporte visual com bandeirante nacional da 10. É pessoal, não, não, não, não, não, não. Pode o pouso da aeronave nacional, autorizado a manter o 90, Hidral 9970. Faz o pouso, autorizado a alinhar e manter. Na 190 Sideral, 9970. Estamos a 6.000 pés, 27 milhas da rotatória, propõe-se, declaradamente. Passando de leve Serra Tango, plano modificado 1050, desça para 1.500 pés, reporte visual com campo. Descendo para 1.500, reporte visual com campo, de leve Serra Tango. A Papapai é com o Papai Serra, autorizado direto Vitória da Conquista. Direto Vitória da Conquista, da presente, é com o Papai Serra. Paredo 2223, autorizado direto à posição Elefa. Direto Elefa 2223. Turbulência moderada na final. Passando através farol da barra, enquanto as visuais, a Novembro, Rocha Romeu. Comendo Erasca Romeu, frequência livre para os coordenação. Livre para a frequência, 1345. Estou ligando 649, pronto do ponto de espera da 1-0, bom dia. Bora, 649, mantém o ponto de espera. Vai, mantém. Papa Tango, Serra, Tom Yankee, solo, ao 5-2, confirme, vai para 5. Parte filha dos hangares, hangares da Bata, senhor. Gente, hangar da Bata. Ao livrar à direita, chame o solo 211. Vindo 211, grato. Solo, alguma coisa que está dentro do drone, zero, não se escuta. Parte para o parte da Bata. Papa Tango, via Hotel Yankee. Autorizado táxi via Tatsuei Alpha Juliet, contorno terminal do Patiuno, reporte antes da Lima. Alpha contornar o Patio, pegar passageiros e reportar antes da Lima, o Helper. Flag 90 para o Sideral 9970. Flight Fox Front X-Ray, só para informação, o controle solicitou mais 3 minutos para sua decolagem. Voo 1649, alinhar e manter, cabeceiro 1-0. Ali manter 1-0, 1649. Táxi. Autorizado, puxa, amarelo, táxi, azul 4234. Decolou 5-4, chama o controle 120, decimal 80, tenha uma boa viagem. 120-80 agora, muito obrigado, Sideral 9970. 970, decolado na Momo Neném. Grau 9970, contato radar, suba para o nível 340, saída Momo. 340, Momo, sideral 9970. Possível para o sideral voar Neném? 114 milhas da rotatória. É, aqui que interfere com a Momo aí do federal, hein? Levantar o controle? O Júlio até atrás cruzando 3.700 com 15 milhas para a rotatória. É, interfere com a Momo aí, não, né? Não, negativo. O tráfego já está cruzando 4.500 saídas de Júlio de Serra Branco. Positivo, estou cruzando agora 3.600, graças. Controle, o sideral está efetuando pequeno desvio, curva direita, proa 330, possível proa de código. Será 9970 autorizado, direto à posição código. Gente, está voando aqui, o código sideral 9970. Salvador, azul 4234, acionado com 122 PLB, autonomia de 3 horas, alterna Fortaleza. 08, boa. 208, obrigado, bom dia. 195, ajuste 1021. 021, autorizado da X-Win Índia, ponto de espera, torre 1895, azul 4234, bom trabalho. Posição lida. Ok, sobe 3-0, após 2000, curva na direita, na proa de Leda, boa no 649. Torre, solda do potencial da Xana, que pega o espaço de fora, quatro, tá? Alô, mantenha a ponte de espera da Quebec, Serra do Yankee. Papapá, Eco, Papá, Sierra, aguarda transferência de comunicação. Seguinte, aguarda transferência, Eco, Papá, Sierra. Salvador, muito bom dia, azul 4, 2, 3, 4. Mantenha o ponto de espera. Mantendo. Foxtrot X-Ray decolou aos 58, controle 120, décimo 80, tenha uma boa viagem. 2080, bom dia, obrigado, amigo. Controle em Salvador, bom dia, é o Papa Romeo Mike Fox X-Ray, decolado da 17, no perfil da Arbor. A Romeo Mike Fox X-Ray, contato radar, suba para o nível 430, saída Arbor. Perfeito, tem livre a subida ao 430. Alinhar e manter o azul 4234. Zero ao TR 128, décima 8. 260, alterna 1288, é para passear, agrado, bom dia. Matando Guilherme Serra Tango, chame a torre 118, decimal 95. 118, 95, muito grato, Guilherme Serra Tango. Salvador, até 3304, ponto de informação Lima. 3304, autorizada a chegada bom, que desça para o nível 050, redução de velocidade 250 nós, número 2 na aproximação. 09, descendo para 050, Dantre 304. Mandou bom dia, Júlia Serra Tango para a possibilidade de um final 97. Juliette Sertão, autorizado sinal da 97, ponte visual com campo, ajuste no 02 anos. Juliette Sertão. Negativo, já estou visual com a 17, Juliette Sertão. Rádio 2783, eu colou aos 1100, chame controle em 120, decimal 80. 1208, grato. Eu deixo, pessoal, Mike Fox X-Ray, confirma predial para o destino. Só por gentileza. É, a 300 de Salvador. Então, autorizado direto destino, Papa Romeo, Mike Fox X-Ray. Excelente, direto então, Barreiras, destino. Geral 9970, chame Centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, alterna 2685, sideral 9970. Soleu azul 2783, decolar a suspeita. Azul 2783, contato radar, suba sem restrição, nível de voo 160, autorizado direto à posição Elefa. 160, direto Elefa, azul 2783. Aparelho 2223, chama Centro Recife. 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Recife 260, 288, passarela 2223. Os 17 nós, Juliette Sertão. Livre para os 17, Juliette Sertão. Voo 1649, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 125 1, 133 25, voo 649, obrigado.